Isso, boa noite, autorizado. Alinhada do Palácio Cristiano 0, vento 140 graus, 07 nós. South 019, you clear ILS X-ray final runway 10, report steps on the look like. Tram 3858, decolada de 41, mexendo o controle em 119, decimal 8. 3858, uma boa noite, obrigado e uma boa semana. Salvador, Tram 3858, uma boa noite. Boa noite, Tram 3858, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. 370 Momo, Tram 3858. Boa noite, Azul 4-8, acione identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, o Kenegal no 0 no 6. Cristiano M3, ano 3, acione identificação dessa via chegada a Pumpre para 4 mil pés, o QNH 1016. Está autorizado final e LS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ativo 1-0, 1-6, no QNH, o ASA 4-2-9-8. Afirmativo, chama M3, 1-3. Airport Canal 019, on localizer, localizer. Capital 019, contact Salvador Tower, 118.995. 1995, Honor, report Canal 019. Boa noite. Chama centro Recife 126.85, alterna 125.45. 3258, boa noite. Boa noite. Salvador Tower, boa noite. Portugal 019 Heavy, on ILS, Bandeira. Portugal 019, continue your approach and wait for landing clearance. The wind is 140 degrees, 06 knots. In search. Check your landing gear. Up, yes. Portugal 019, clear to land, runway 10, wind is 140 degrees, 06 knots. Wind runway 10, esquerda, downwalk, Portugal 019. Runway 10, Lima 096, decolado aos 50, contato controle 19-8, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, voo 1096, 1210. Boa noite, voo 1096, contato radar, suba para nível 250, na saída Momo. 250 Momo, quando possível, Momo ou código. Código, voo 096. Código, brigadão. Zero, observe o pouso 330 da TAP, após alinhar e manter na sequência. Voo no 096, se eu quiser coordenar pra gente, pro aqui, agradece. Aguarde. Obrigado. Locate the runway, contact ground at 121.1. Locate the runway, contact ground at 1.1, airport, call 01. Informou tráfego 2 horas no meia milha, rumo sudoeste, cruza nível 080, descido tipo Airbus 320. Que praga na subida? Vai ser 3 ou 10 minutos. Cruzou aí, aliás, para 10, do 429. Decimal 95 agora. 295 a torre, 2498, bora. Ai. Torre Salvador, boa noite. Azul 4298, estabilizado, sinal do ILS, sinal de 8. 2 mil pés autorizado, final ILS, inscrição no zero, reporte estabilizado no localizador. Vento 130 graus, 069, altímetro 1016, em livre pouso, chama 0. Livre pouso na 10, azul 4298. Inicialmente, curva direita para 010, 0010, limitado ao cruzamento do nível 200 após Nabucco, o gol no 096. Limitado ao 200? Ao cruzamento do nível 200, afirmativa. Limitado ao 200, Portugal 200, direto a Buco. Controle Salvador, Portugal, boa noite, Xanã 63, vamos lá. Salvador, Cotel, boa noite, Xanã 6310. Xanã 6310, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. 350, perfil da Puca, solicita quando possível coordenação para voar o meu ponto 018-6310. Autorizado Pro, do Romeu Foxtrot 018. Autorizado Romeu Foxtrot 018, grato 6310. Romeu 019, meu autorizado Pro de Abuco, chame o centro, Recife 126.85, alterno 125.45. Solo 58, para livrar a direita, solo 211. Xanã 6310, está habilitado. Xanã 6310, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 2895, tá, daqui a pouco. Salvador, boa noite, 6313, Xanã. Minha aproximação, cheque o trem, Zé Tuna, 30 graus, 619. Trem, baixado, travado, guardado, 6313. 0130 abaixou e travou? Firma, senhor, abaixar travado. Vive pouso 90, ventura 130 graus 6219. Pouso autorizado 90, 6313. Chanema é 310, chama o centro Recife 126.85, alterno 125.45. É 310, controle. É 310, chama o centro Recife 126.85, alterno 125.45. 091, chegada a ponto, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 2305, chegada a mais, grupo para 2.10, ajuste no 0. Só um instante, Eco Azul, mais 5 segundos eu copio. O ajuste 1013 para a área pública. Autorizado, autorizado, até novembro, autorizado. 352 no meio, pronto, top. Aracaju, 190, Golfo 577, decola para 10, esquerda, Fuca, Aracaju, controle, 198, 5157, 52 no meio. 3305, reduza para mínima lita. Link 5591, voo e turno. Autorizado, é parte 4, confirme. Autorizado. Azul 4235, desça para 2, chegada bom, se ajuste no 0 no meio. 305 para o localizador, direita 070. Atenção, 5591 para o localizador, esquerda 140. Esquerda 140, 5591, não estou correndo. Uma meia estabilizada. Força aérea 5955, vê se mantém a 4 mil pés, chegada boa. Zero no meia. Os 305 para baixo de transferência. Utilizado 5591. 591 chega à torre 1895. 5591. 3305 chega à torre 1895. 246 décima 100 nível 190. 3305 chama a torre. 5591 da Tripe, estabilizado, baixar checado. 5591, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 612, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, livre pouso não no 0, Tripe 5591. Noite, 6313, Guarulhos, 360 autorizado, fez o 16, decola pista 10, curva à direita, saída da Euleda Motiva, controle 1198 e o transponder é o 5172, 6316. Chame pronto para posicionamento, confirmando o controle 198-6313. 1246, desça para 3 mil pés, 096. Oi Salvador, boa noite, T3305, uma milha do Índia Serra, baixar, travar o visão. 3305, continue a aproximação, aguarda pista livre, muito boa noite. Guarda. 991 aos 28, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo para o Pax 3. Chegue trem livre com 0, vento 130 graus, 62, aqui com 0 no meio. Baixa o livro, pouso 1016, baixar travar no SAM 3305. Sobre a direita, táxi via Alfa, em ponte de Chevrolet. Alfa, Juliette, 3305, a sua escuta? Sim. Mostrar 5955 em fundo de hoje. 5595, direto Ponce, Forte Ideal de Descida, ajuste no 096.